Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos ler Esther capítulo 2. A pastora está se preparando para ministrar o Evangelho de Mateus. Eu disse a você que aqui nós estamos nos aproximando muito daqueles 400 anos chamados de o tempo de silêncio. O livro de Esther está aqui. Exílio, depois nós vamos ter profetas maiores, profetas menores, com exceção do livro de Jó e o livro de Cantares. De modo geral, são livros proféticos que ou antecedem o concílio, ou perdão, o exílio, ou são posteriores ao exílio. Então, em termos de história, estamos aqui já nos aproximando bastante do Novo Testamento. Por isso vai ser importante você ouvir as mensagens do Evangelho. Hoje vamos ler Esther capítulo 2, segundo dia do ano, Esther 2, onde Esther vai ser proclamada como rainha. Depois que Vasti recebeu a sua punição, e Mardoqueu vai delatar os conspiradores. Basicamente, nós vamos ter também o destaque do nome de Mardoqueu, Mordecai, e o nome de Esther, tá bem? Basicamente é isso, é um capítulo muito fácil de entender. E nós vamos compartilhar com você agora a leitura e depois da leitura esses pequenos destaques. Que o Senhor nos abençoe. Mas antes disso, eu leio para você uma mensagem de gratidão que nos foi enviada, dizendo assim: que o amor de Deus ilumine seu dia e te dê forças para enfrentar os desafios. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo o livro de Timóteo, Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, o irmão Everson nos mandou um bom dia e nós agora dizemos uma boa noite, um bom dia amanhã. Que todos nós sejamos abençoados. Bom, vamos fazer a leitura com esses pequenos destaques. Esther é proclamada rainha, capítulo 2. Algum tempo mais tarde, quando a indignação do rei Assuero, Xerxes, havia passado, ele se lembrou de Vasti e de tudo o que havia ocorrido, inclusive do que ele próprio havia decretado a respeito dela e de sua punição. Então os conselheiros do rei sugeriram que se procurasse em todo o reino belas jovens virgens para o rei e que o rei nomeasse oficiais em todas as províncias do reino com a missão de trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Susã. Ali permaneceriam sob a tutela de Hegai, ou Regai, oficial responsável pelo harém, a casa das mulheres, onde deveriam receber um tratamento completo de beleza. A moça que mais agradasse os olhos do rei seria conduzida à posição de rainha e ocuparia o lugar que fora de Vasti. Essa proposta muito agradou ao rei e ele determinou que se colocasse essa ideia em execução. Entre mentes, nessa época, certo judeu da tribo de Benjamim, chamado Mordecai Ben Jair, ou Mardoqueu, filho de Jair, neto de Shime, Simei e bisneto de Quis, Quis vivia na cidade de Suzã. Irmão, só uma observação aqui. Em tempos mais antigos, quando da queda do Reino do Norte, em 722, 721 a.C., israelitas tinham sido exilados na cidade dos Medos, tanto que se constituiu depois o Império Medo-Persa. Você encontra a referência no segundo livro de Reis, capítulo 17, versículo 6. Depois da conquista da Babilônia pelo rei Ciro da Pérsia, em 539, alguns membros da população judaica levada para lá pelos babilônios, entre 605 a 586, se mudaram em direção a leste para as cidades da Medopérsia. Somente 50 mil pessoas voltaram a Israel no retorno do ano 538. Esdras, capítulo 2, vai falar sobre isso. Mardoqueu, ou Mordecai, fora um judeu do cativeiro que não retornou para Jerusalém com Sesbazar, em 538. Ele tinha um nome civil babilônico, derivado do nome da divindade Marduk, por isso Mardoqueu, né? A divindade chamada Marduk. Em toda a Bíblia há inúmeros exemplos de judeus com nomes duplos, um em hebraico e outro gentílico, ou, para você entender bem, estrangeiro, judaico ou estrangeiro, um judaico e um de outras nações. Todavia, não ficou registrado nas escrituras o nome hebraico de Mardoqueu. A história de Esther pertence ao período entre a primeira volta do exílio e a ida de Esdras e Neemias para Jerusalém. O período subentendido entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Hadassah, versículo 7, era o nome hebraico de Esther. É um nome persa. Olha que nome lindo para você colocar na sua filha. Você, sua esposa está grávida, você mulher, você pode colocar esse nome, Hadassah. Me faz lembrar dois grandes amigos, o Júnior e a Soraya, que tem uma filha chamada Hadassah. Só que a pronúncia, nós podemos chamar de Hadassah hoje, mas a pronúncia correta é Hadassah, tá bem? Então, Hadassah, versículo 7, era o nome hebraico de Esther, um nome persa que significa murta, um tipo de arbusto, mirtos em grego, embora seja um nome derivado da palavra persa estrela, e que evoca a deusa babilônica Star. Então, estrela que deriva de uma deusa babilônica Star. Jeremias 7,18. Está ministrado no blog. Nem Esther, nem Mardoqueu tiveram a mínima escolha quanto à situação que lhes sobreveio. Você vai observar no versículo 8, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 4. Então, uma curiosidade histórica e uma sugestão para você que está grávida, colocar o nome da sua filha, Hadassah, ou Hadassah, que significa estrela. Embora em princípio, fosse uma derivação do nome de uma deusa, nós também temos centenas de outros casos. Só que você pode chamá-la de Hadassah, fica mais bonito para o nosso idioma, ou, se quiser ser fiel ao nome daquela que foi escolhida como rainha, se você quiser falar literalmente, é Hadassah. Muito bem, versículo 6. Ele havia sido levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre todos os que foram presos e conduzidos ao cativeiro, juntamente com Jecomias, Joaquim, rei de Judá. Mardoqueu era pai de criação de sua prima Hadassá, também conhecida como Esther em persa, pois ela não tinha pai nem mãe. Esther era uma moça muito bonita e atraente, e Mardoqueu a havia trazido para sua casa depois da morte de seus pais e a tratava com todo carinho como filha. Irmãos, é certeza que ela era muito bonita, porque se ela não fosse muito bonita, ela não seria levada para o harém do rei para concorrer com outras moças também bonitas e ser escolhida como rainha. Então a certeza está aqui. Esther, ou Hadassá, era uma moça muito bonita, era uma moça muito atraente. Versículo 8. Assim que a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas jovens virgens foram conduzidas para a cidade de Susã e confiadas a Regai. Esther também foi levada para o palácio do rei e colocada sob os cuidados de Regai, responsável pela casa das mulheres. Com certeza um eunuco, porque aí ele não teria nenhuma possibilidade de se casar, multiplicar, ter filhos. Então, os eunucos é que cuidavam das mulheres do harém. Versículo 9. Esther agradou sobremaneira os olhos do rei, pelo que ele decidiu favorecê-la, e logo mandou que se lhe providenciasse um completo tratamento de beleza e alimentação especial, além de 7 moças escolhidas do palácio do rei que passaram a servi-la. Então Xerxes transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Como eu disse ontem, embora não haja o nome do Senhor escrito no livro, você vai perceber o cuidado e a ação do Senhor em cada passo que se dá na história. Por exemplo, Mardoqueu, que era tio dela, a acolhe e depois a coloca para concorrer com outras à posição de rainha. Isso vai ser fundamental para o restante do livro. Então, a ação do Senhor está presente aqui. E uma curiosidade, outra curiosidade, elas recebiam um tremendo, né, completo tratamento de beleza e alimentação especial. 7 moças escolhidas do palácio que serviam a essas escolhidas. Então, Xerxes transferiu Esther com suas servas para o melhor aposento do harém. Esther, estrela. Contudo, Esther não havia revelado a qual povo e família pertencia. Olha a sabedoria do Senhor e a ação do Senhor. Esther não revelou que ela era judia, pois Mardoqueu a havia proibido de falar sobre isso. Não fale que você é judia. A gente percebe mais uma vez a perseguição, e ela então omitiu para concorrer e foi escolhida. Todos os dias, Mardoqueu passava diante do pátio da casa das mulheres, o harém, para saber notícias de Esther, se ela estava bem e tudo quanto lhe acontecia. Chegando o momento de cada moça vir se apresentar diante do rei, Xerxes, depois de tratada de acordo com todas as prescrições de boa alimentação e embelezamento para as mulheres do harém, cuja duração média era de 12 meses, 6 meses com óleos de mirras e 6 meses com perfumes e cosméticos. Imagino que muitas irmãs, ao ler esse texto e ouvir, devem pensar: nossa, o negócio era bom, né? Porque um ano de tratamento de beleza. Versículo 13. Então a moça era encaminhada à presença de Xerxes e recebia tudo o que desejasse levar consigo da casa das mulheres para o palácio do rei. Ao pôr do sol, a moça era conduzida ao palácio e de manhã retornava para uma outra ala do harém, que ficava sob os cuidados de Saasgaz, oficial do rei, responsável pela proteção e supervisão das concubinas. E a moça não voltava mais ao rei, a não ser que ele se agradasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Então, tinham várias concorrentes, aí ele gostou de uma, e essa vai ser, então, aquela que agrada ao rei, e vai chamá-la pelo nome, e ela vai ser coroada. E quem não ficava lá recebendo tratamento de beleza durante o período e depois se incorporava ao harém, como concubina ou até dispensada. Versículo 15. Quando chegou, portanto, a vez de Hadassá, Bat Avihail, Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Regai, oficial responsável pela casa das mulheres, lhe havia sugerido. Esther causava boa impressão, logo à primeira vista, a todos a quem era apresentada. De novo, o reforço. Era uma moça muito bonita e de caráter. Ela não ficava pedindo nada, né? Então, ela foi encaminhada a presença do rei Xerxes, a residência real, no 10º mês, o mês de Tevet, entre dezembro e janeiro, no 7º ano do seu governo. E o rei se apaixonou por Esther e a amou mais do que todas as mulheres do seu harém, e ela conquistou sua aprovação e seu favor mais do que todas as virgens. Por isso, ele decidiu colocar sobre a cabeça de Esther a coroa real da Pérsia e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Irmãos, isso é fundamental. O Senhor colocou uma judia na posição de rainha e, num momento posterior, que nós vamos compartilhar, isso vai ser vital para a sobrevivência de todos os judeus em todas as províncias. Versículo 18. Em seguida, o rei ofereceu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos que o serviam em homenagem a Esther. Determinou que esse fosse um dia de celebração, livre de qualquer trabalho, e promulgou um indulto geral em todas as províncias e presenteou muita gente como expressão da sua felicidade e generosidade real. Finalizando, do versículo 19 a 23, Mardoqueu delata os conspiradores. Vamos ver? Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real. Ele ficava vigiando, queria saber como estava a sobrinha, né? Versículo 20. Esther havia mantido segredo sobre sua origem, sua família e sua nação, em obediência ao pedido de Mardoqueu, pois continuava submissa às ordens dele, da mesma maneira como agia quando ainda estava sob sua tutela. Certo dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real, como de costume, Bigtan e Terês, dois oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam falando alto, indignados, e tramavam uma maneira de tirar a vida do rei Xerxes. Ao tomar conhecimento de tal conspiração, Mardoqueu contou sobre o plano de assassinato dos oficiais à rainha Esther. E ela contou imediatamente tudo ao rei em nome de Mardoqueu. Então Mardoqueu ficou sabendo de uma tentativa de derrubar Xerxes. Mardoqueu contou para Esther e Esther informou o rei o que foi importante para a manutenção do rei no seu governo, né? Versículo 23, o último, depois de contar sobre o plano de assassinato que agradou o rei, depois de investigada a informação e apurada a verdade e as responsabilidades, os dois conspiradores foram enviados à forca, onde também foram empalados. Você percebe que ao longo do capítulo 2, tirando aquelas informações históricas, informação do nome, nós vamos percebendo a ação do Senhor em tudo o que acontece no livro de Esther. Por isso esse livro entrou para o cânon. Mesmo sem ter o nome do Senhor, o livro entra para o cânon porque tudo o que acontece foi acompanhado de um projeto do Senhor, de Deus, para salvaguardar o seu povo. Glória a Deus por mais esse capítulo e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça todos os dias de nossa vida. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.